Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui no nosso episódio número 34, continuando com a nossa temporada de Casas Mal-Assombradas. E vamos falar de, não sei vocês, mas eu, pra mim é um grande clássico que eu vi no cinema, né? Os Outros, filme do Alejandro Amenábar, né? Um diretor espanhol e estrelado pela Nicole Kidman, né? E a Fionnula Flanagan, é um Christopher Eccleston. É um filmaço, assim, eu acho, assim. Não é só um grande filme de Casa Assombrada pra temporada, mas um grande filme, ponto, assim, na minha opinião. Mas bora apresentar antes de começar a conversa aqui, meus dois co-hosts. E aí, grande Igor de Campos, tudo certo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes góticos e vitorianos e sombrios. Isso aí. E o grande Diego Nunes, e aí, rapaz, tudo bom? Tudo jóia, pessoal. Também empolgadão pra falar de Os Outros. Muito fera. Filme que tá completando agora na gravação do nosso episódio, né? 23 anos, né? Filme de 2001. Cara, eu vi no cinema, adorei esse filme. Qual é a história que vocês têm com ele, antes de eu falar da trama? Sempre que é um filme que tem um twist no final, né? Que revela todo um segredo do filme que a gente vai ter que falar sobre isso, né? E então vai estragar. Se você não assistiu Os Outros, eu sugiro que você pare o episódio, assiste, depois você retoma, porque a gente vai ter spoiler, né? Mas antes de falar da trama, deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts. Qual é a história que vocês têm com esse filme, né? Igor, você. Eu adoraria poder dizer que eu assisti esse filme no cinema, mas infelizmente eu não vi. Esse é o tipo de filme que só depois que ele saiu em locadora, só depois que eu assisti, né, que eu pensei, putz, eu comi barriga, eu deveria ter assistido. É um ótimo filme, assim, pra você assistir no cinema. Assim, claro, não que você não vá gostar do filme se você assistir ele depois em VHS, Blu-ray, DVD ou em alguma plataforma de streaming, enfim. Mas assim, eu fico imaginando como é que deve ser a experiência de assistir Os Outros pela primeira vez numa sala de cinema. Deve ser impagável isso. E, infelizmente eu não tive, né, eu fui assistir o filme depois que ele saiu em locadora. Mas não me desapontei ainda, assim. Eu acho que é um grande, grande filme, assim. Eu tenho aqui na minha cabeça, assim, uma listinha incompleta, né? Claro, assim, é uma listinha que é um work in progress, uma listinha que está em andamento ainda, de quais que são os filmes de horror perfeitos de cada país. Então, eu acho que talvez Os Outros seja o filme de horror perfeito da Espanha. Assim, ele é com Nicole Kidman e com um elenco britânico, falado em inglês, mas o diretor do filme é o Alejandro Amenábar, que é um diretor espanhol. Eu gosto muito quando o diretor ele desempenha outras funções no filme além de apenas diretor, né? No caso, ele é diretor, é roteirista e ele também fez a belíssima trilha sonora do filme, né? Eu recomendo que as pessoas prestem atenção numa trilha sonora orquestral, a sinfônica do filme é muito bonita, eu acho que ela combina muito bem, sabe? Ela é intensa nos momentos que ela tem que ser intensa e ela é sutil nos momentos que ela tem que ser sutil. Eu achei muito bem colocada, né, a música no filme. É um filme que ele guarda muitas características, né, com o cinema de horror espanhol. Depois a gente pode até discorrer mais um pouquinho sobre isso, se for o caso. Mas o cinema de horror espanhol teve um boom, né, mais ou menos no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, né? Foi meio que em resposta àqueles filmes britânicos da Hammer. E nos anos 2000 e 2010 ele meio que foi ressuscitado, né, através do trabalho de alguns cineastas, como por exemplo o Guilherme Del Toro, que eu acho que é o cineasta mais famoso, que trouxe alguns temas, né, e algumas características estéticas desse cinema de horror espanhol de volta pra nossa época, né, em filmes maravilhosos como... Apesar de ser mexicano, né? Ele fez vários filmes na Espanha, né? Apesar de ser mexicano, mas assim, mesmo filmes como A Espinha do Diabo, O Labirinto do Fauno, eles se passam na Espanha e eles têm uma vibe, eu diria que eles têm uma vibe muito mais espanhola do que exatamente uma vibe mexicana. E eu falo isso porque eu já assisti alguns filmes de horror espanhol, eu gosto muito desse cinema de horror espanhol, acho que ele tem que ser ainda redescoberto com mais força por nós brasileiros, né? E eu acho que o Amenábar, ele faz isso, né? Então, assim, apesar de ser um filme que se passa na Inglaterra e ele tem um visu, assim, sabe, caracteristicamente, assim, gótico, vitoriano, ele não se passa na época vitoriana, né? Ele se passa na Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim, né, ele tem essa vibe, né, daqueles chamber dramas, né, das produções inglesas, né, que se passam na época vitoriana, ainda assim você vê que ele tem aqui e ali características do cinema espanhol. E eu achei isso muito interessante, né? Então por isso que eu acho que Os Outros talvez seja o filme de horror espanhol perfeito. Eu acho maravilhoso esse filme. As atuações são todas incríveis. Como eu já falei, né, a trilha sonora, uma menção especial para essa trilha sonora que eu gostei muito. A fotografia eu achei linda, assim, ela lembra os quadros daquele pintor, ele não é barroco, pintor do século XVII, século XVIII, Ingres, quer dizer, quiser, a gente chama de Ingres, né? Mas eu acho que em francês é Angra. Então, a fotografia é maravilhosa, é um filme tecnicamente perfeito. E assim, eu tenho que dizer que, mesmo sabendo do plot twist do filme, ele ainda é altamente reassistível. Porque tem filmes que tem plot twist, você assiste o filme, você fica chocado no final, você pode até sair da sala de cinema achando, nossa, que filme incrível esse que eu acabei de assistir. Mas aí depois, quando você vai rever o filme, você vê que o filme, na verdade, o único impacto dele é o plot twist, né? Fora o plot twist, ele não tem nada demais pra oferecer. E esse filme não. Ele é muito rico tematicamente, e ele é muito prazeroso de se assistir, né? Se você tem um gosto mórbido por filmes que nem eu, né? Eu pelo menos senti muito prazer. Especialmente em todos os momentos de tensão do filme, eu não fiquei entediado em nenhum momento. Então esse plot twist não faz com que o filme perca o impacto dele de forma alguma, né? Então recomendo aquelas pessoas que ainda não viram o filme que assistam quanto antes, assim, é um filmão. E eu acho que é uma das melhores interpretações também da Nicole Kidman, né? Então assim, fica aí a minha recomendação. Pra quem ainda não assistiu Os Outros, é um filmão, vale a pena. Perfeito. E você, Diego, qual é a sua história com Os Outros? Então, eu fui, ao contrário do Igor, eu fui assistir no cinema e empolgado, porque eu tinha recém visto O Sexto Sentido também, né? O Sexto Sentido acho que é de 99, e aí em 2001 já saiu Os Outros, né? Então, eu imaginei que ia ser um filme meio na vibe do Sexto Sentido, já tinha lido sobre o filme, né? E aí também imaginava que ia ter um twist. E eu lembro que quando eu assisti Os Outros, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Orgulhoso porque eu descobri o twist no meio do filme, antes do twist. Não é muito difícil de descobrir, não, né? Ele dá várias dicas, né? Não é igual o Sexto Sentido que realmente você fica muito chocado e tal. Eu descobri quando a Nicole Kidman tenta sair da casa, quando ela encontra o marido dela, né? E é muito bonita essa cena, assim, né? Uma das cenas mais bonitas do filme, quando ela tenta ir pra cidade pra falar com o padre, mas na verdade ela se perde na neblina e encontra com o marido dela, voltando da guerra. Aí eu falei, nossa, essa neblina em volta da casa. Aí eu tive uma ideia de que essa família tá realmente num tipo de limbo mesmo, né? Aí eu pensei, tá todo mundo morto, realmente. Tá aí o spoiler. Aí quando chegou o fim, eu realmente, uau, fiquei muito satisfeito. E adorei essa jogada, né? Adorei essa inversão de você fazer um filme de casa mal assombrada da perspectiva dos fantasmas, né? Eu achei brilhante, achei muito bonito, muito legal, ficou muito bem feito. O roteiro ficou redondinho, ficou certinho, sem furo, né? Eu acho, pelo menos. E tudo isso que o Igor falou, eu concordo. Eu acho que é um belíssimo filme, bela fotografia, extremamente bem atuado. Eu acho que a Nicole Kidman dá um show de bola, atuação ambígua, sabe? Ambígua, ela tem traços assim de louca, tem traços de mãe amorosa, ela é realmente uma atuação bem complexa, bem interessante, né? Os meninos foram muito bem escolhidos, nossa senhora, sabe? As crianças dão show de bola também, são fantásticas e acrescentam muito a atmosfera do filme. Então, um filme muito atmosférico. Realmente a música também é linda, né? O Alejandro Amenábar, ele é músico também, né? Sempre foi músico, além de diretor. Ele realmente conseguiu fazer uma obra-prima do cinema de Casa Mal-Assombrada, né? O cinema de terror e nesse subgênero que a gente tá falando agora de Casa Mal-Assombrada. É um filme meio imperdível mesmo, assim, né? A gente não poderia deixar de falar dele. Filme super bem feito. Gostei muito. Adorei rever também o Concordo com o Igor. É um filme muito reassistível. Não importa se você sabe o plot twist ou não. É um filme que dá pra apreciar mil coisas, assim, sabe? O twist é o de menos, assim. Não é o grande. Não precisa se atribuir muita importância ao twist do filme pra você poder apreciá-lo, assim. Ele funciona muito bem como um drama também, porque esse plot twist ele é mais pro nível horror do filme. Você descobre que é uma história de fantasmas, quer dizer, você sabe que é uma história de fantasmas, mas agora você não sabe direito, né, o que que tá acontecendo, ou então o que que aquelas pessoas podem fazer pra se livrar dos fantasmas. Mas fantasmas à parte, né, todo esse drama dessa mulher sozinha nessa casa escura, isolada, na Inglaterra pós Segunda Guerra Mundial, naquela expectativa de que, sabe, o marido dela muito provavelmente morreu, mas ela tá em negação. Então ela diz pras crianças que o marido, né, ainda vai demorar pra chegar, mas as crianças mesmo já sabem que ele morreu, mas ainda assim fica aquele clima, assim, pô, será que ele vem, será que ele não vem? Aí tem os criados também. Funciona muito bem como um drama de época, assim. Então, assim, assista o filme também olhando pra esse lado, porque ele funciona muito bem nesse nível. Bom, eu também, né, como eu já tinha adiantado, eu vi no cinema, eu adorei, assim, filme lindo, bonito, hipergótico, assim, se você curte esse tipo de terror mais inglês, assim, ou mais tipo, século XIX, Alan Poe, Shirley Jackson, que era dos anos do século XX, mas escrevia um pouco sobre esse passado recente na época. É super legal, filme muito lindo, realmente, como o Igor diz, né? Tem esse elemento super tenso de terror, mas o lado do drama, da história, da relação entre os personagens é muito legal também. Eu não lembro como eu vi, mas eu vi no cinema originalmente, eu adorei, assim. Eu não conheci o diretor, eu sei que ele fez aquele Abre Teus Olhos, né? Um filme que eu acabei assistindo depois, que foi refeito nos Estados Unidos como aquele Vanilla Sky, com o Tom Cruise, que inclusive foi através dele que rolou os outros, né? Porque ele conheceu o Aben Abari e tal, e aí ele era na época casado com a Nicole Kidman, e aí a partir daí surgiu esse projeto dos outros, que eu acho assim, melhor até do que o próprio Abrir Teus Olhos. Mas então, indo pra trama do filme, né, realmente como o pessoal já adiantou, é um filme que se passa bem no final da Segunda Guerra Mundial, na ilha de Jersey, na Inglaterra, né, ali perto do continente europeu, entre a Europa e a Inglaterra em si, né, e tem uma casa, né, uma dessas manor houses, que é como se fosse uma mansão antiga, onde tem essa mãe e dois filhos, eles não têm criados, né, que é uma raridade nessas super mansões, e a Nicole Kidman, né, tentando manter a casa em ordem e tal, e aparecem uns antigos servos, né, que tinham trabalhado antes lá e tal, porque ela ia até inclusive mandar um aviso pro correio pedindo ajuda na casa, e aí, né, você começa a acompanhar um pouco essa história dessa família nessa casa lá, e os filhos dela têm uma condição especial, eles têm uma fotossensibilidade, eles têm um problema médico, né, que impede que eles recebam luz do sol, né? Então, sempre que eles estão num quarto, a cortina tem que estar fechada, eles nunca saem da casa. É super claustrofóbico nesse sentido e bem escuro, né? As duas crianças têm que viver na escuridão, porque se forem expostas à luz do sol, desenvolvem umas bolhas e morrem e tal. Tem tipo uma alergia à luz. É o que a Nicole Kidman explica para esses criados que chegam para trabalhar lá. E, eventualmente, você vai vendo que tem uma conversa sobre alguma presença na casa, que as crianças meio que interagem com o tal de Victor, né? Que parece que é tipo alguma entidade, alguma coisa lá que abre as cortinas, que fala com eles e tal, que é tipo esse, não vou dizer clichê, mas esses elementos de história de fantasma, né? Tem alguma coisa no escuro e tal. Aí, eventualmente, é difícil a gente, quer dizer, como eu falei, né? A gente tem que falar do twist, né? Que, inclusive, o Diego já adiantou. A gente acaba descobrindo no final do filme que, na verdade, né? Os que morreram e viraram fantasmas são eles, os protagonistas da história, né? Nicole Kidman, os dois filhos dela, o marido morreu na guerra efetivamente, apesar de que ele volta e interage um pouco com eles e vai embora depois de novo. Ele tinha morrido na guerra. Quando ele morreu na guerra, sabe, por causa de uma depressão, um desespero, alguma coisa, a Nicole Kidman meio que sufocou os dois filhos com um travesseiro e depois, né, cometeu suicídio e tal. E aqueles funcionários, aqueles criados que estavam lá também tinham morrido, sabe, 50 anos antes e tal. É uma casa habitada por esses fantasmas, só que a mãe e os dois filhos não tinham noção disso, né? Isso, a grande sacada desse filme é isso, né? Você morre, você continua com essa sua rotina da vida no pós-vida sem saber exatamente, né? A criada, né, principal, a ama de chaves, que é a Fionnula Flanagan, ela sabe, os outros dois, né, o jardineiro, a menina lá, eles sabem a natureza deles, né? Mas a Nicole Kidman e as duas crianças não sabem. Aí, eventualmente, no final do filme se descobre, né, que essas interações que eles tinham com essa coisa estranha, misteriosa, meio sobrenatural, era na verdade uns humanos, quer dizer, umas pessoas vivas que estão tentando viver naquela casa, fazendo seances, tentando descobrir por que tem coisas tão bizarras na casa acontecendo, causadas pelos fantasmas, né? Que são eles, inclusive, né? Que fecham as cortinas e tal, que fecham o piano que tem lá na casa. As coisas que a Nicole faz no filme. E então é isso, né? Tipo um filme de fantasma ao contrário. Filme super atmosférico, super vitoriano, super gótico, apesar de ser, né, século XX, é aquele ambientado. Filmaço, a Nicole tá ótima. O elenco todo tá muito legal. As duas crianças realmente muito boas. É. Criança é difícil, né? Geralmente pode ser bem, bem ruim, mas a gente tá dando sorte, né? Que a gente fez o Iluminado, né? Que também é um menino ator muito bom. E agora, nesse dos outros também, né? Os dois filhos da Grace, que é o nome da personagem da Nicole, né? Tava assim, reassistindo agora pro episódio, né? E pensando, né? Qual é o grande assunto do filme, né? O que vocês acham? É luto? É memória? É negação? É maternidade? Essa coisa de não ter apoio, né? Você fica um isolamento, né? Isolamento é um dos assuntos do filme, por exemplo. Qual é que vocês acham que é, tipo, o grande, principal assunto do filme? Por exemplo, o Igor. Todos esses temas aí que você listou, eu acho que são importantes. Essa questão do isolamento, assim, também, porque é um isolamento quase absoluto, né, que essa mulher e essa família vivem nessa casa, né, porque a casa, ela já fica num local isolado, ela fica no meio do campo, ela não fica numa cidade ou perto de uma cidade, ainda que fosse uma cidade pequena ou nada disso. Então, ela é uma casa no campo, e é um campo numa ilha, ou seja, já tá isolado do continente, sabe? E ainda tem o fator da luz, né, porque as janelas e as cortinas têm que ficar fechadas o tempo todo. Então, assim, a luz não entra na casa, sabe? A luz não pode entrar na casa porque as crianças têm essa condição, né, fotossensível, elas não podem pegar luz. Então é um isolamento generalizado. E tem a névoa também, tem, né? Tem a névoa também, que obscurece ainda mais, assim, sabe? Deixa eles ainda mais isolados em relação ao resto do mundo. Então, assim, é um isolamento total e absoluto. Me faz lembrar um pouco, assim, fazendo uma digressão muito louca aqui, né, uma digressão filosófica muito louca, me lembra um pouquinho o mito da caverna de Platão. As pessoas estão no escuro, dentro de uma caverna, e elas não conseguem enxergar a verdade. O equivalente da verdade seria, assim, o mundo lá fora. Então as pessoas não conseguem enxergar um que não conseguem ir até esse, entre aspas, mundo que está lá fora, né, esse além, e elas ficam no mesmo lugar, sempre, o tempo todo, assim, vivendo aquela vida delas dentro daqueles pré-conceitos já pré-estabelecidos que elas têm desde sempre. E me chama muito a atenção, assim, o fato da mãe ser muito católica. Aliás, eu já aponto para aí, assim, uma das características, eu acho, principais do cinema de horror espanhol. Cinema de horror espanhol, cultura espanhola, né, de forma geral, né, mas assim, isso aparece muito no cinema de horror. O catolicismo é uma coisa muito presente. Não que o catolicismo seja o tema do filme, mas assim, o fato de os personagens serem católicos, o fato deles estarem habitando num mundo que é eminentemente católico, isso é muito importante para esses filmes. E, por exemplo, me chama muita atenção aquela cena em que a Nicole Kidman, ela tá dando uma aula para os filhos dela. E ela tá ensinando para eles sobre o que acontece com as crianças mentirosas, né? Para onde que elas vão? Para qual lugar do inferno que elas vão? Olha só que coisa. Não, mas o pior é que, assim, eu fui criado numa escola católica, eu estudei numa... Eu não vou citar aqui nomes, né? Mas eu estudei numa escola católica muito tradicional aqui de Brasília, sabe? E é, assim, sabe? Para quem já passou por essa experiência, não é descabido você ver isso, assim, sabe? Tipo, um adulto dando aula para as crianças, assim, sabe? Tipo, olha, o inferno é isso. Tema o inferno, porque se você fizer coisas erradas, olha, existe uma ênfase muito grande em você ter que cumprir regras. Eu acho que esse mundo fechado de regras, de muitas regras, e regras muito estritas e muito rígidas, isso reforça ainda mais essa sensação de isolamento. E aí, você tem a personagem da Annie, né, que é a filha mais velha. A gente pode até fazer uma genealogia aqui, né, de meninas levadas do cinema espanhol. O cinema espanhol é cheio de meninas malcriadas, meninas que não obedecem às regras. Eu acho que o caso mais famoso para nós aqui seria a própria protagonista do Labirinto do Fauno, né? Assim, ela é um exemplo muito bom, né, da menina travessa, da menina que ouve as regras, mas olha, eu vou fazer diferente, que ela acaba prezando muito mais para um individualismo do que para um coletivismo. E aí, nessas disrupturas da Annie, você vê que alguma coisa começa a acontecer nessa casa tão fechada, onde nada acontecia, onde nada podia acontecer, porque eles vivem nesse isolamento total. Através dessa quebra de regras, você vai vendo que, ah, não, sabe, tem coisas aqui que fogem do controle dessa mãe. É a Annie que aponta pra mãe, ó, não tem gente aqui nessa casa. E a mãe, não tem, tem gente sim. Ou seja, nessa persistência dela e nessa insistência em querer negar o que a mãe tá falando, aí que a trama do filme começa a acontecer. Eu acho isso muito interessante. Aproveitando esse ensejo que o Igor deixou, eu queria então falar sobre o tema do filme, fazendo um exercício de imaginação sobre o que aconteceu antes, né? Antes deles morrerem. Como é que era a vida dessa família antes? O que levou a Grace a se matar? A matar os filhos e a se matar? Porque eu acho que essa oportunidade que o filme dá pra ela, né? Que a narrativa dá pra ela, ela é uma oportunidade, a jornada dela é uma jornada de luto, né? De vivenciar, de poder vivenciar o luto de ter perdido o marido. Que ela não conseguiu fazer isso na vida real. Então, quando ela estava viva, ela não conseguiu suportar a pressão de ter dois filhos, como o Igor falou, dois filhos na escuridão. Ela estava isolada, ela estava sem a ajuda do marido, né? E ela estava muito puta e triste com o marido, porque tem uma cena no filme que eles conversam, né? E parece que o marido dela se voluntariou à guerra. Parece que foi também uma escolha ideológica dele. Ele não precisava ter ido. Ele tinha família, ele era pai. E mesmo assim ele foi. Então, eu acho que também ela se sentiu, além de ter perdido o marido para a guerra, ela se sentiu abandonada por ele, né? Ela realmente culpa um pouco ele e ela realmente se culpa também. Ela se sente mal porque ela acha que ele a abandonou, porque ele realmente, não só porque ele acreditava nos ideais da Inglaterra, mas também porque ele não aguentava mais viver com ela. Ela achava isso, ela sentia isso. Essa breve cena de conversa que ela tem com ele, a gente entende tudo e deixa tudo isso, tudo tá implícito, né? Implícito, explícito. Então ela não suportou esse abandono, esse isolamento, e quando você tem ausência de luz, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que as pessoas que moram em países muito ao norte ou então muito ao sul do planeta, do globo, você realmente sofre com a ausência de luz, né? Mais do que o frio, a ausência de luz, ela é um grande depressor, é um grande gatilho de melancolia e depressão. Você não conseguir ter luz. Tem essa depressão por causa do inverno, inclusive. Isso é conhecido, né? Que tem a ver com a escuridão, né? E ela vê, assim, os filhos, eles vão passar por isso a vida toda. Eles não vão ter a oportunidade de ter uma vida normal. Eles estão presos, enclausurados dentro de casa e ela está enclausurada com eles, sabe? Ela é a única que pode cuidar deles, porque ela também é abandonada pelos empregados. E por ser católica, eu acho que ela tem certeza de que a vida após a morte é muito melhor do que o inferno que ela está vivendo. Apesar de matar o filho, né? Quer dizer, não foi uma morte natural, né? Parece uma contradição, eu acho, né? Mas eu tenho certeza que ela sente que a vida dela ali é um inferno. É horrível demais e ela tá fazendo um favor pros filhos e pra ela, concedendo essa passagem pra outra, pro além, porque qualquer coisa é melhor do que aquela vida ali. Aquela vida ali é infernal, então ela tem essa esperança de que ela vai encontrar o paraíso, de que apesar desse assassinato, é um assassinato justo, um assassinato misericordioso, talvez. Apesar de que também, ao mesmo tempo, né, uma das melhores cenas da atuação da Nicole no filme, eu acho, pra mim pelo menos, é no final, o final mesmo do filme, porque ao longo do filme tem uns teases, assim, umas dicas que ela teve um dia que ela meio que ficou doida, que ele fica meio subentendido, e aí é um dia ruim que ela teve e tal, você não entende exatamente o que aconteceu, mas é mencionado várias vezes, e aí você no final do filme entende que foi o dia que ela matou as crianças, né? E quando ela tá contando, né, que ela tem, que sente aquele desespero absoluto e tal, e ela faz, ela tampa eles com um travesseiro e tal, e é puro trauma, pura tristeza, depressão, mas aí quando ela ouve eles rindo, ela meio que acha que foi tudo uma enganação, um erro, né? Aí ela se sentiu aliviada e ela aí fica esse filme mantendo esse status, né? Que eu acho que isso é um grande filme, né? Essa manutenção do status quo, apesar de todos os problemas que tem na vida e tem ao seu redor, né? O grande foco dela como personagem da Grace é a manutenção, né? Desse estado. Não aconteceu nada, tipo um denial total, né? Negação, negação, negação. Vamos manter. Então, exatamente isso. E aí, essa manutenção do status quo talvez seja, no final do filme, o novo objetivo dela, né? O novo motivador dela como personagem. É como se fosse uma segunda chance. Uma segunda chance, quem sabe, ser uma boa mãe, né? De fazer um trabalho melhor, de conseguir, quem sabe. E como ela tem essa chance de reencontrar o marido e de poder conversar com ele e poder interagir com ele novamente, e depois que ela descobre finalmente que eles já morreram, né, que o marido também já morreu, ela tem um novo objetivo, né, que é proteger... O filme termina assim, né, que é proteger a casa, que é proteger esse status quo, que é proteger a família. Então eu acho legal que essa jornada da personagem, né, é um arco bem, bem interessante pelo qual a Nicole Kidman, né, a Grace, passa no filme. É, no final ela entende que eles realmente são fantasmas numa casa, mas ela diz, não, essa casa aqui é nossa e ninguém vai chegar aqui, porque continua sendo, mesmo com a consciência da nova situação, a casa é nossa e a gente vai espantar todos os potenciais compradores. Eu concordo com essa leitura que vocês estão falando, eu só tenho uma interpretação um pouco diferente de uma coisa que o Diego falou, não como expert em catolicismo nem nada dessas coisas, mas assim, por alguém que já teve uma vivência com isso e eu ainda tenho contato com esse tipo de coisa, ainda mais porque minha família ainda é muito católica, né? Mas assim, essa história do, sabe, tipo, ah, vou matar os meus filhos porque a vida é um inferno, então a esperança do além-vida, isso vai ser melhor pra eles, isso não é muito um pensamento... Isso não é muito pensamento católico, não. Tanto é que o catolicismo, até onde eu sei, é contra a eutanásia, sabe? Tipo, essa coisa de você, ah, não, se você tá matando uma pessoa, você tá matando uma pessoa, você vai pro inferno. Isso até é uma coisa, assim, sabe, que me repulsa, mas que me atrai um pouquinho no catolicismo, porque não tem essa dubiedade de interpretações, mas não, se você mata a pessoa com boas intenções, não tem isso, não. Se matou alguém, você vai pro inferno. Então, assim, essa mãe católica, do jeito que ela é, sabe, fazer um negócio desse, eu gosto mais de pensar que realmente foi um momento de loucura. Foi um momento de, vamos dizer o seguinte, foi um momento de descontrole por parte dessa mãe. É mais interessante pra mim, na minha leitura, pensar isso, porque a personagem da Nicole Kidman, a Grace, uma das características principais dela é que ela é uma personagem que o tempo todo ela tenta manter o controle. O tempo todo ela sabe onde é que estão as coisas, ela sabe onde é que estão as crianças, ela ouve o barulho que as crianças estão fazendo, ela implementa punições muito rígidas e muito restritivas nos filhos, especialmente na filha, justamente porque, né, a filha que afronta ela. Então, assim, uma das coisas que mais caracteriza as personagens é justamente essa vontade de controle. E essa necessidade, porque talvez ela tenha se colocado nessa situação, acho que ela tenha que se pôr nessa situação, porque ela não tem nada, ela não tem um aparo. Assim, ela tá longe de tudo, ela tá isolada de todo mundo, o marido foi pra guerra, sabe-se lá Deus por quê. Então ela depende praticamente só dela, sabe? Os criados também abandonaram, né? No começo do filme a gente vê que novos criados chegam, mas até então os criados antigos tinham deixado a casa sem dar nenhuma explicação. Então ela meio que tá, Deus dará, e ela precisa contar com ela. Talvez ela tenha precisado desenvolver esse punho forte e manter as coisas assim, são muito ordenadas, pra que tudo dê certo, para que as pessoas continuem vivendo nessa casa. E aí, no final do filme, quando se descobre que foi ela que matou os filhos, num momento em que, segundo as palavras dela mesma, a própria personagem, ela fala assim, que ela não tinha percebido que o travesseiro estava nas mãos dela, cara, isso dá uma complexidade pra personagem fantástica, assim, sabe? Porque é justamente o momento em que ela perde o controle, ela perdeu o controle. Olha, você não é infalível. Essas suas incessantes tentativas de manter o controle, de manter a casa em absoluta ordem, em absoluto silêncio, as crianças super bem comportadas o tempo todo, todo. Isso tem um furo. O furo é que você, esse controle não tá em você. Você perde o controle também. Tanto é que você matou os seus filhos. Então, assim, eu gosto de pensar mais isso do que pensar que, de repente, assim, foi um pensamento racional. Porque pra mim é muito racional isso, assim, sabe? Tipo, ah, vou matar essas crianças porque o afterlife é muito melhor que essa vida que elas estão levando agora. Isso parece muito pragmático até. E também não sou muito católico. Mas, assim, o principal que eu quero dizer é essa é a caracterização da Grace, eu acho que tá um pouco por aí. Então eu tenho uma terceira interpretação. Acabei de pensar. Eu fiquei pensando, assim, que existem muitas mães, né, especialmente mães, mais do que pais, eu acho, que cuidam dos filhos doentes, né? Essas mães que têm filhos doentes e com doenças crônicas, né? E que duram muito tempo, né? Tem um fenômeno que acontece muito, que a mãe, ela se habitua muito a ser a cuidadora, a ser muito, extremamente necessária ali naquela situação para que a vida do filho dela ou da filha dela continue minimamente com qualidade de vida, né? Ela se sente tão necessária por tanto tempo que quando o filho melhora, ou então quando o filho não precisa mais dela, ela se sente perdida, completamente perdida. Tem muitas mães que têm muita dificuldade de deixar o filho ir, deixar o filho melhorar, deixar o filho ser autônomo, quando elas passam muitos e muitos e muitos anos cuidando, né? E sendo como se fosse o braço direito, sendo assim extremamente necessário para o filho. É muito difícil largar, e é uma reação que nenhum pai, nenhuma mãe reconhece, claro, né? Porque eu acho que é muito inconsciente essa necessidade. Parece que é uma necessidade de que o filho continue doente, para que você continue sendo necessário, continue cuidando. Então, essa possibilidade dela realmente foi um ato, que faz muito sentido que o Igor falou, que foi um ato, assim, realmente muito louco, não foi racional, não foi uma coisa planejada, deliberada, vou pro paraíso, talvez realmente você esteja certo. Mas essa loucura talvez tenha sido o engatilhado por um desejo totalmente inconsciente de que os filhos fossem crianças para sempre, né? E que ela pudesse cuidar deles para sempre, sem que eles nunca crescessem e nunca ficassem bons. O que também é ambíguo, porque talvez as crianças nunca tenham sido doentes. Que é uma doença meio absurda, né? Existe, né? É muito raro, mas existe. É um pouco meio aquele jardim secreto, né? Que se você se expõe ao ar, assim, você vai morrer, ou vai pegar luz, vai morrer. Esses males, assim, do século XIX, né? Que, na verdade, não tinha nada disso, né? O fato que é uma doença tão específica, né? Também é bem... ajuda a manter esse elemento de... você não sabe se é questão da cabeça da mãe ou realmente uma condição física real, né? Que, obviamente, depois que eles morrem, isso não faz diferença nenhuma, né? Tanto é que... as crianças passam o filme inteiro na sombra, né, na escuridão, e no final, quando eles descobrem que já morreram, aí tem aquela cena legal deles pegando o sol, a menina, né, o menino também. Mas isso fica na dúvida, né, se realmente era uma condição de verdade ou fruto dessa necessidade de controle dela, né, de tentar segurar um pouco o estado dessa casa e das crianças sozinha, sem nenhuma ajuda, né. E aí eu fico com muita raiva disso. Agora sim eu tô com raiva. Porque aí, de novo, você tem Diego Nunes roubando o meu momento psicanálise selvagem do filme. Né? Porque essa leitura dele é ótima. Eu acho que é bem por aí também, assim. Eu não sei, a gente não tem provas, né? Pra saber dizer se essa doença realmente é uma doença real. Talvez exista, né, a possibilidade de ser um pouco real, mas o fato é, a Nicole Kidman, nesse filme, ela representa uma mãe super mega, super protetora. Interessante isso, né? Porque eu fiquei pensando também nisso que você falou dela ser extremamente rígida com a filha, né? Mas ela também, ao mesmo tempo, realmente ama muito os filhos. Então, isso é uma coisa interessante, intensa e forte de pensar, né? Que o filme traz. Uma mãe que ama os filhos incondicionalmente, loucamente, né? Quer, inclusive, segundo essa interpretação, ela quer cuidar deles para sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela é capaz desse ato de loucura absoluta, né? De matar os próprios filhos e se matar. Isso realmente é uma contradição muito grande, mas que é possível, né? Que pode acontecer. Você acha que no momento de desesperação absoluta é um ato meio que, por mais que seja insano, né? Você pode até meio que entender que foi uma tentativa de evitar algo pior, né? Por mais que ela mesma esteja num momento de insanidade e tal, ela estava desesperada, né? E queria, não via uma saída, né? Então foi uma extensão desse mesmo intuito de proteção dela, né? Sim, fico tentado, inclusive, a fazer aqui brevemente uma metáfora, né? Enxergar nisso, assim, uma metáfora sociopolítico-cultural, né? Da própria Espanha, né? A própria Espanha como sendo essa mãe que ama muitos filhos e que é super protetora, que quer que as coisas deem certo, mas que nesse afã de proteger os filhos acaba se isolando do resto do mundo e acaba impondo uma série de regras de comportamento que são muito duras para as crianças. Sempre com o intuito de protegê-las e querendo sempre o melhor para elas. Mas que num momento de loucura acaba matando as crianças. E olha só que forma, né, de matar as crianças, né? Acaba sufocando as crianças, né? Não é matando as crianças à facada nem nada disso. Mas assim, essa imagem do sufocamento, né? Você sufocar as crianças, né? A mãe superprotetora, a casa isolada, sempre no escuro, e você mata as crianças colocando um travesseiro sobre a cabecinha delas. Isso é muito forte. E o fato em si de ser uma morte por sufocamento já diz alguma coisa a respeito dessa personagem. Já informa nós, né, o público, a respeito de algumas características dela, né, que a gente vem observando, né, durante o filme inteiro. Então, até, eu acho que até isso é simbólico. Ela tem uma característica muito típica também de mãe sufocadora, né? Que é, ela reprime muito a filha, tendo em conta que a filha é muito inteligente e tem um pensamento muito autônomo, muito independente. Ela vê que a filha consegue perceber todas as falhas e os errinhos da Bíblia, as histórias, né? Os mitos. E ela fica puta com a filha, porque a filha percebe tudo isso e ela não consegue convencer a filha de que existe o inferno, de que ela não pode mentir. E a menina é super inteligente. Então, acho que também ela tem essa pontada de ressentimento com a filha, porque a filha meio que supera ela, né? Ela foi forçada a acreditar em tudo e ela é crente de tudo, tem fé, e ela, porra, minha filha tá aí, né? Não consegue suportar também a extrema inteligência, né, da filha e a perspicácia da filha. É meio que parte da falência dela como mãe, na opinião dela mesma, né? Que ela não conseguiu impartir na criança esse mesmo tipo de crença que ela tem, né? Eu acho que se sente um pouco isso, né? Que ela não... Eu não sinto que ela ache que a criança tá certa de ser ética e tal. E sim que ela tá falhando em realmente educar religiosamente a filha, né? A criança meio que se desvencilha da educação dela e é muito mais esperta. Interessante isso que o Diego falou, assim, porque novamente, assim, eu não consigo deixar de fazer um paralelo entre esse filme, um outro filme espanhol, tá, de um diretor mexicano, mas que eu considero um filme espanhol muito bom, que é O Labirinto do Fauno, né? Eu acho que nesse sentido talvez ela guarde alguma semelhança com o Capitão Vidal. Assim como a personagem de Nicole Kidman, o que caracteriza, né, esse aspecto mais vilanesco, né, do Capitão Vidal é que ele é um homem, assim como os homens e as mulheres dentro de um regime fascista, que não questiona ordens. Ele acredita em tudo aquilo que foi passado para ele. Ele acredita inquestionavelmente e ele passa para frente aquilo. Existe uma coisa, tal como algo escrito na pedra, que essas pessoas não questionam e levam isso adiante. E isso caracteriza a cultura de países sob um regime fascista. E a Nicole Kidman, a personagem dela é isso, assim, esse catolicismo ferrenho dela, arraigado dela, é meio que isso, assim, ela introjetou todas aquelas coisas, todos aqueles ensinamentos, todos aqueles valores, todos aqueles dizeres da Bíblia, e ela não questiona isso em nenhum momento. Tanto é que eu acho que é por isso que, assim, não só por isso, né, claro, mas esse é um dos motivos pelas quais é tão difícil pra ela aceitar que eles morreram, ou talvez tenha sido difícil pra ela aceitar que eles morreram em um primeiro momento, logo depois que ela matou os filhos e depois colocou, né, a espingarda na testa, deu um tiro na própria cabeça e se matou. Foi difícil pra ela aceitar isso, porque, novamente, fica claro, assim, sobre o filme, que dentro dessa perspectiva católica, não existe essa interação entre vivos e mortos. Essa é uma ideia muito pagã, inclusive. Halloween, sabe, tipo, a noite em que os mortos vêm para conviver com os vivos. O catolicismo nega essas coisas. Você morre, a sua alma vai para um além e você só vai se encontrar com os vivos no dia do julgamento final. Não existem fantasmas no catolicismo. Então, acho que esse catolicismo também é um dos fatores que faz com que ela realmente seja muito resistente a essa ideia de que, olha, tem fantasmas aqui, tem intrusos aqui. Tanto é que ela não aceita essa explicação sobrenatural da possibilidade de fantasmas na casa. Ela acha que são pessoas reais que entraram na casa. Tanto é que ela vai se defender deles com espingarda. Muito engraçado isso. É, porque em Jersey teve invasão de nazistas, inclusive, né, uns anos antes, que aconteceu na vida real. Então ela, quando tem esse elemento assim, de uma, ter uma presença lá, ela em nenhum momento acredita que é algo sobrenatural mesmo, né? Ela acha que tem invasores na casa, né? Meio aquele filme The Strangers, né? Tem alguém ali, não é uma coisa que vai além dessa crença religiosa dela, que realmente o estado natural deles agora, como fantasmas, é completamente, né, anátema tudo que ela acredita, né? Ah, por isso que esse filme também é muito bom, porque ele tem características de, além de ser uma história clássica de fantasmas, gótica, vitoriana, etc, etc, etc, ele também tem características de um outro gênero do horror, né, que é o home invasion, né, invasão de casas. Como, por exemplo, esse outro filme francês que você citou agora, The Strangers, né? É um filme francês? Não, desculpa, eu tô pensando aqui em um filme francês. The Strangers é um americano, do pessoal que invade a casa, né, com umas máscaras, assim. É, não, desculpa, eu pensei em algum outro filme aqui. Mas esse também, e tantos outros, né, que são filmes em que tem uma família ou tem um grupo de pessoas feliz numa casa, aí chegam intrusos que ficam querendo adentrar na casa. Então, até se você não sabe que é uma história de fantasma, você pode até pensar que, ah, não, é um filme sobre home invasion, não é um filme de fantasmas, né? Ele tem essas características a certas horas. Então, aí tem uma pergunta pra vocês, né? Porque o elemento que guiou a Nicole Kidman a finalmente acreditar e ver e reconhecer o fato que eles já morreram, que eles são fantasmas, que a vida após a morte é aquilo ali que eles estão vivendo, são os três funcionários, né? São os três empregados que chegam na casa. E aí eu perguntar pra vocês o que vocês acham do papel deles no filme, assim, né? Porque eles realmente guiam ela, né? E mostram pra ela. E a Fionnula, que é a chefe, né? Fiolina Flanagan, né? A governanta, ela é que toma decisões, ela é como se fosse a líder entre os três. E ela vai conduzindo a Nicole Kidman devagarinho, gradualmente, a essa verdade. Como se fosse uma terapeuta, quase. Eu ia dizer exatamente isso, né? Quando ela chega na casa, ela e os outros, o jardineiro e a empregada. No começo do filme, o filme começa com eles, né? Ela sabe que a Nicole Kidman não tá consciente do que tá acontecendo, né? E em vez de dizer, olha, você morreu, suas crianças estão mortas, vocês estão aqui sozinhos, vamos nos juntar aqui como uma sociedade fantasmagórica e tal. Não, ela diz, essa mulher não sabe de nada, a gente tem que manter uma certa encenação e lentamente empurrando ela nessa direção do conhecimento, né? É como se tivesse esse elemento de trauma, né? De você reconhecer que você tá morto, né? Que acho que isso é muito associado com isso, essa realidade que tem no filme, né? Que é uma pós-morte onde, né, eles não viajam pelo universo, eles não passam pelas paredes, né? Eles mantêm uma rotina bem normal, caseira, né? E você precisa ser apresentado por alguém, tem que aprender algo meio ghost, né? Tem que ter alguém te dando as dicas, né? De como é ser um fantasma. Eu achei isso interessante, né? Isso talvez possa combinar com a metáfora do Igor, né? De que a Nicole Kidman, a Grace, é a Espanha. De que a Fionnula, ela tá falando pra ela, olha, se esse regime fascista, autoritário, já morreu. Já era, velho. Essa necessidade de controle sobre o seu povo, sobre tudo, acabou. Já era. Vamos transicionar aqui pra outro regime, pra sabe? Democracia. Tô viajando. A realidade agora é outra. Você não tá nem sabendo, mas a realidade já não é aquela, né? Daí a beleza da coisa toda. Excelente, excelente leitura, Diego. Porque você ter sido um comentário sociopolítico por meio de uma história de fantasmas justamente mostra, sabe, o quão que a história também ela pode ser uma assombração. As pessoas podem viver assombradas pela história. Porque certos passados nefastos, né? Passados ditatoriais, né? Eles recusam a morrer. Eles recusam a ir embora. Você tá num luto perpétuo. Acabou de me ocorrer aqui. Você tá num limbo perpétuo, né? No meio da névoa perpetuamente. Você não sai do lugar. Não vai para o lugar. Você não muda. E talvez essa é uma das possíveis várias leituras que a gente possa fazer dos fantasmas, né? O fantasma é alguém ou algo que persiste naquele modo de existência. Que ele não muda. Ele não quer mudar. Ele não quer enxergar a possibilidade de uma outra existência repetindo modos de vida e modos de pensamento que já são datados e ultrapassados. Olha só, não tinha pensado nisso. Obrigado, gente. Inclusive, isso é um elo que a gente pode fazer com o próprio Iluminado, que a gente falou, né? Esse elemento dos fantasmas serem alguma coisa de um passado mal resolvido, que é claramente o caso agora também, né? É uma história que tá lá ruminando e não tá bem resolvida. É uma coisa de lugar comum, né? Entre esses histórias de fantasma e crenças sobre fantasmas, de que o fantasma tem alguma coisa que ele não resolveu ainda, né? Tá mal resolvido. No caso do Iluminado, esse passado não resolvido, ele pode ser visto, né, em certos momentos muito chave, muito breves também no filme, como por exemplo assim, naquele comentário do administrador do hotel, assim, logo no começo do filme, né? Ah, porque esse hotel ele foi construído sobre um cemitério indígena, e as pessoas que estavam construindo o acampamento aqui, né, the settlement, né, eles tiveram que afugentar alguns indígenas, né, que estavam tentando retomar as terras. Isso é uma chaga na história americana que até hoje não foi muito bem resolvida, não. Como que os Estados Unidos ele foi construído, como a América, né, foi construída em cima de um território que já tinha donos, né, que já pertencia a outras pessoas, mas que foram desapropriadas e foram exterminadas para que a América acontecesse. E as pessoas que vieram, né, tomar o poder é justamente assim, uma classe, né, branca, de gente rica, que é justamente a galera que tá na festa, né, no hall lá do Iluminado, né, do hotel, do Overlook Hotel. É só gente, políticos e aço de Hollywood, ou seja, só, entre aspas, a nata da sociedade americana, que é um bando de velho, rico, branco, que veio lá e desalojou todo mundo, e ó, isso aqui é meu e agora se vire. Uma questão final aqui pra vocês. Precisa responder, é só pensar, né? Como é que é esse além, né? Que tem várias... Toda cultura tem uma ideia de além, de morte, de retorno, ressurreição, etc, né? O próprio limbo, né? Eu, como alguém que é bem introspectivo, bem rotineiro e tal, eu não ia achar ruim, não. Se acabasse a minha vida e eu continuasse fazendo o que eu faço todo dia na minha casa, cara, perfeito pra mim. Não sei vocês. Eu não ia achar ruim. Se tiver Wi-Fi no além, tô perfeito. Voltando à ideia do Highlander, eu não queria continuar vivendo. Eu prefiro realmente não existir mais e descansar na escuridão para sempre. É, porque realmente é até uma repetição meio inútil, né? Não tem um foco, não tem uma direção, né? Tem que ficar ensinando a Bíblia pros seus filhos lá e tal. Não come, não dorme, não faz nada. Assim. É tudo uma simulação. É meio uma rotina inútil, assim, né? É, o pós-vida é tipo um The Matrix, é a simulação, né? De uma simulação, que nem aquela música do Nine Inch Nails, né? A copy of a copy of a copy of a... Eu não, gente. Eu ia ser um fantasma mó divertido. Se eu voltasse, eu ia ficar tocando terror, ia assombrar altos lugares também, não ia deixar ninguém em paz, não. Mas, assim, a única coisa que eu não gostaria que acontecesse, né, e pra mim o filme mais aterrorizante, né, que mostra o além-vida, é aquele filme brasileiro chamado Nosso Lar. Aquele filme, eu tive pesadelo com aquele filme, é aterrorizante. Eu sei, né, porque eu acabei assistindo algumas... Você viu esse filme? Eu assisti esse filme, não, é um filme de horror aquilo, Não acredito. Filme de horror aquele filme. Fiquei muito curioso pra ver aquele filme, porque assim, eu fiquei sabendo que algumas cenas, não todo o filme, né, mas assim, algumas cenas daquele filme foram feitas em Brasília. De fato, você vê que quando o personagem, ele morre e ele vai pro além-vida, esse além-vida, ele é cheio de prédios, assim, com essa arquitetura brutalista, né, Niemeyerzana... Não sei falar essa palavra. O além-vida é cheio desses prédios de arquitetura brutalista. Você vê, encontra os edifícios com pilotis, tá tudo lá. Aí eu fiquei pensando, caralho, velho, você morre e você volta. O além-vida é Brasília de novo? Sabe, você vai continuar aqui? Não, isso pra mim é um inferno, um pesadelo isso, assim, sabe? Se há uma além-vida e eu vou ter que ir pra algum outro lugar, que seja um lugar diferente, pelo menos, não, né? Eu vou passar o resto da eternidade aqui, de onde eu não saí. Não, isso pra mim é um pesadelo. Isso pra mim, eu acho que é o filme mais aterrorizante, né, sobre a minha vida que eu já vi. O Alê é o Esplanada dos Ministérios. O Alê é a Esplanada dos Ministérios, cara. Que coisa horrível. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre Os Outros. Filmaço, assim. Assim que a gente pensou em temporada de Casas Mal Assombradas, eu acho que esse filme não podia faltar, mas eu queria especificamente agradecer a nossa ouvinte, Andréa Regina. É uma ouvinte muito legal que a gente tem, que já interagiu muito com a gente, já mandou a lista dos filmes favoritos dela. A gente já fez as nossas dicas específicas pra ela no episódio passado. Ela já mandou e-mail, ela participa do nosso Spotify lá, que tem sempre umas enquetezinhas e tal. Deixa comentário, a gente adora tudo isso e ela é muito participativa, super fã do acervo. Então, Andréa, valeu demais, é uma dica assim que obviamente não podia faltar nessa temporada e espero que você tenha curtido o nosso episódio, né? Mas antes da gente anunciar o que a gente vai falar daqui a 2 semanas, né? Como sempre, a gente tem a nossa pequena sessão de dicas de filmes selecionados e tal. Se eu puder começar hoje só para dar uma variada, minha dica é também outro filme espanhol. Esse é um filme que é não só produzido na Espanha, com financiamento espanhol como os outros, mas é um filme espanhol mesmo, o elenco espanhol, se passar na Espanha. É um filme chamado O Orfanato, de 2007, do Juan Antonio Bayona. É um diretor que, ouvintes que tenham mais ligados na Netflix, por exemplo, hoje em dia, ele dirigiu aquele Sociedade da Neve, né, aquele remake do Alive, sobre jogadores de rugby que caem lá nos Andes e tal. Ele é um cara bem interessante, tem um trabalho legal, esse diretor, o Bayona. E esse Orfanato, vou falar pra vocês, a melhor experiência que eu já tive no cinema de longe, disparado, foi quando eu assisti O Orfanato em 2007, porque eu fui assistir esse filme e não tinha absolutamente mais ninguém na sala. Era só eu sozinho, cinema gigante, vazio. O filme, cada ruído de porta se mexendo, de vento que tinha no filme, eu ficava virando, porque a experiência perfeita de ver um filme no cinema sem ninguém. Claro que tem esse aspecto social que eu curto muito, filme de terror no cinema com gente assustada, gritando, comédia, com o pessoal dá risada. Eu não sou um purista assim que quer silêncio total e a pessoa só tossiu, já saí do filme, não. Mas especificamente um filme assim de casa meio mal assombrada, de ruídos, de será que tem alguma coisa acontecendo? É um filme muito legal para assistir assim com atenção total, que foi o que aconteceu comigo. Muito legal. Se passa, obviamente, num orfanato lá na Espanha. Eu vou deixar pra vocês assistirem, não vou estragar, mas tem elementos bem parecidos com esse aqui. Envolve uma criança também, a mãe é a protagonista. Tem uma aparição do Sr. Barriga, do Chaves, que me surpreendeu muitíssimo na época, como um homem, assim, um espiritualista mexicano que aparece lá na Espanha. Do nada, assim, eu falei, caralho, sozinho no cinema, gritei, assim, Sr. Barriga. Tem a Geraldine Chaplin também, faz uma ponta, ela é uma vidente, assim, uma médium. É bem legal. É um filme bacana, vale a pena. Se você curtiu Os Outros e tá afim de ver um filme espanhol mesmo, de terror, assim, contemporâneo, próximo de quando esse Os Outros foi feito, fica a minha dica. O Orfanato, de 2007. Diego, e você, qual é a sua dica? Minha dica hoje é bem modesta. Não é um filmão, mas é um filme de casa mal-assombrada, é um filme de fantasmas e é um filme dos anos 90. Pensei nele também pensando que os outros é 2001, né? Mas ainda tem algum tipo de influência, alguma vibezinha dos anos 90, eu acho um pouquinho. E eu gostei muito quando eu vi, porque eu tava esperando quase nada, sem expectativa nenhuma quando eu vi esse filme. Mas gostei muito especialmente por causa da atuação do Kevin Bacon. Ele é um grande ator e super subestimado, né? Ele carrega bem o filme, eu sou muito fã dele. E o nome do filme é Ecos do Além. E ele é um filme, assim, de fantasma clássico, mas eu acho que é um filme bem feito. Tem esse elemento que tem nesse filme aqui, que a gente falou de coisa... Fantasma tem alguma coisa mal resolvida, que não foi resolvida. Exatamente. Então, é essa tese, né? Que é uma tese muito comum em filmes de casa mal-assombrada, de que a casa é mal-assombrada por um fantasma que precisa resolver alguma situação que não ficou resolvida em vida. Então, esse filme eu achei bem eficiente. Tem algumas cenas muito interessantes, a cena no cinema, né? Eu acho muito legal. Mas também tem umas coisas meio brega, né? Tem uma vidente, né? Tem hipnotizadora, né? Que também. É, hipnose. Então tem uns tropes, tem uns clichês de filme de casa mal-assombrado, mas eu acho um filme bem executado e bem atuado pelo Kevin Bacon, com certeza. Ecos do Além. Eu assistindo os outros é tipo quando o Kevin Bacon é hipnotizado e tá só ele sozinho numa sala de cinema. Foi desse jeito, assim. Mas Igor, e a sua dica pro episódio de hoje? Eu tinha pensado originalmente em indicar um filme que eu acho que ele é muito parecido, inclusive a história dele, né, com os outros, que é Os Inocentes, né, um filme com a Deborah Carr, um filme de 1961, que eu acho que ele bebe, eu acho que esses dois filmes, né, inclusive eles bebem da mesma fonte, né, assim, seria talvez, né, aquele A Volta do Parafuso, aquela novela do Henry James, né, você tem, né, a figura de uma mulher, né, no caso dos Inocentes uma governanta, no caso dos outros é uma mãe, né, é super protetora, muito preocupada, né, com a saúde, com o bem-estar de duas crianças que estão na casa, numa casa, numa mansão gótica, supostamente mal-assombrada. Enfim, tinha pensado nos Inocentes, mas aí depois eu falei, não, mas eu acho que falar dos outros é uma excelente oportunidade da gente falar sobre esse magnífico cinema de horror espanhol. Então eu acabei optando por um outro filme, que não é exatamente um filme de fantasma, mas é um filme de horror que se passa numa casa, né, chamada A Casa dos Desejos. Aqui no Brasil é La Residencia, em espanhol, e em inglês é The House That Screamed, A Casa Que Gritava. É um filme de, aí eu não sei, assim, em alguns lugares eu vi que esse filme é de 69, em outros lugares eu vi que ele é de 71, acaba que eu não sei ao certo de quanto que é esse filme, mas enfim, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, justamente nesse momento do boom do cinema de horror espanhol, a Inglaterra fazendo aqueles filmes maravilhosos, né, Áticos, a Hammer, e a Espanha meio que respondendo à altura, né, assim, olha, a gente faz filmes de horror também, e esse é um filme muito interessante, porque ele é um proto-slasher, algumas pessoas inclusive consideram ele o primeiro slasher, um dos primeiros slashers, né, eu acho que é exagero, né, pra mim, slasher, o primeiro slasher é o Halloween do John Carpenter, então não tem pra onde correr, mas ele de fato tem elementos de slasher, é uma casa, é um internato só pra mulheres. Ele se passa na França, né? Mas novamente é um filme espanhol. O diretor dele é o Narciso Ibáñez Serrador. Eu dou aula de inglês, dou aula pra adultos, mas eu dou aula pra crianças. Então, se você, como eu, dá aula pra crianças, né? É, o Narciso Ibáñez, ele fez um filme chamado Who Would Kill a Child? Quem Mataria uma Criança? Que é um dos filmes de horror mais fantásticos pra quem já deu aula pra criança. Porque é a história de um casal que vai passar férias numa ilha em que não tem adultos, só tem crianças sinistras e psicopáticas. Então é fantástico, né? Se você tem medo de crianças como eu, esse filme é perfeito. Um dos favoritos do Del Toro, esse filme, inclusive. É mesmo? Não sabia, não. É excelente esse filme. É sinistro. Pois é, é do mesmo diretor. Então ele dirigiu esse La Residencia, que se passa num internato, né, só pra mulheres, mais ou menos no final do século XIX, ele se passa na França, e aí crimes começam a acontecer nesse internato. E o final dele é chocante. Aí eu não vou dar spoilers. Aí eu quero que vocês, se puderem, assistam o final depois, mandem comentários. Porque por um filme do final dos anos 60, ele tem esse desfecho que ele tem, eu achei impressionante. Eu fico impressionado, assim, sabe? É uma mistura de várias coisas, né? Se eu começar aqui a falar, eu vou dar pistas de, né, como é que vai ser o final. Eu prefiro não dizer nada. Assistam, então. Esse é um excelente filme de horror espanhol. The House That Screamed, La Residencia, A Casa dos Desejos. Ele tem uma excelente interpretação da protagonista, que é a Lily Palmer. Excelente interpretação da Lily Palmer, que faz papel justamente da diretora desse internato, né? E todas as atrizes do filme estão muito bem. A trilha sonora dele é muito interessante também. É um filme que vale a pena. E é engraçado ver, assim, sabe? Os primórdios do slasher. E justamente num cenário que você não espera, né? Assim, sabe? Porque um internato só pra mulheres no final do século XIX na França, assim, mas por que não, né? Se Crystal Lake serviu, por que esse filme não serviria? Então fica aí a minha dica, né? E assista também os outros filmes. São poucos, né? Mas assista os outros filmes do Narciso, que eu acho que vale a pena. Ele tem uma filmografia curta, mas que é bem interessante. Muito bom. Essas foram nossas dicas da semana para vocês. Esperamos que vocês curtam, né? Então, pessoal, a gente sempre gosta de, na medida do possível, falar de algum lançamento, né? Então a gente vai dar uma breve pausa na temporada de Casas Mal Assombradas para falar de um filme dirigido pelo Oz Perkins com Nicolas Cage e a Micah Monroe, né, do It Follows, chamado Long Legs, Vínculo Mortal. É um filmaço que tá estreando agora, assim. Eu não assisti ainda. Eu já adianto que meus dois co-hosts já assistiram e eles, os dois, estão enlouquecidos, assim. Eles querem que a gente vá gravar o episódio agora mesmo, mas ainda tenho que assistir, então eu estou empolgado. Não sei se o filme, o que que ele é, se ele é bom, não é ruim, ou é o quê, mas o Diego e o Igor estão me garantindo que é um filmaço que eu já tava esperando. E então é isso, galera. Esperamos vocês daqui a duas semanas para um episódio sobre o super lançamento Long Legs e depois a gente continua nossa temporada de Casas Mal Assombradas. Então bora dar o nosso tchau pros ouvintes. Grande Diego Nunes. Tchau pra vocês, adorei a conversa. A conversa rendeu muito mais do que eu imaginava. É sempre ótimo conversar com vocês. Tô super empolgado pra nossa discussão sobre Long Legs. Filmão, muita coisa pra discutir, pra interpretar. Um filme desses ótimos, que serve direitinho pro nosso podcast, porque ele realmente dá pra viajar bastante. Dá pra gente interpretar bem, conversar muito. Não perca o próximo episódio e não perca o Long Legs, pessoal. Vai assistir Long Legs, por favor. Muito bom. Igor, dá tchau pros ouvintes, por favor. Cavaleiro, é sempre um prazer conversar com vocês, muito obrigado, viu, novamente, assim, sabe, já é quase que um clichê eu dizer isso, mas é verdade, todo clichê tem uma verdade por trás, né, esse clichê não poderia ser diferente, né, assim, é sempre um prazer conversar com vocês, e eu sempre aprendo muita coisa ouvindo o ponto de vista de vocês, eu espero que o nosso público também tenha aprendido com vocês, tanto quanto eu tenho aprendido, e que passe a ver, ou passe a rever esse filmaço que é Os Outros, né, com tanto prazer, ou com prazer renovado, ou com mais prazer ainda, depois de ter escutado a nossa conversa. Gente, um beijão pra vocês, ansiosíssimo, tão ansioso pra gravar Long Legs, que eu tô achando que, olha, Diego, a gente podia gravar logo o episódio, assim, agora. E aí depois o Felipe, ele assiste o filme, ele manda pra gente um áudio comentado sobre o que ele achou do filme e a gente insere no episódio, né? Porque assim, eu acho que não vou esperar não. Tô muito afim de falar desse filme. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu vou me desconectar agora da conversa e eles dois vão continuar aqui. Meu nome é Felipe Sobreiro e valeu pela audiência. Esperamos vocês daqui a duas semanas. Falou!